vem a todo vapor. Peso pesado no trilho, não é apenas passageiro. Toda vida é o caminho, bater de frente, então vai. Pode tentar descarrilhar o trem. Começou a andar, é quase impossível de parar. Primeiro pare e olha, escute o que se passa ao seu redor. Deus aqui é um maquinista, viaja em busca de um melhor. Faz harmonia, sossego pros que partiram ou peleiam. Pros que tão fora do bang, pros que tão junto no meio. Esperança de vida, mais amor, menos intriga. Pra quem vive nessa guerra, pra quem tá fora da briga. Lado a lado na merda, vai tá juntão na vitória. Provou o amargo da desonra, depois o doce da glória. De degrau em degrau, como de estação em estação. Passo a passo no trilho, rumando a evolução. Devagar a milhão, pontual ou atrasado. Pode tardar, mas não falha, equivale o ditado. Lá, do, tri, yo. É o rap com a força de um trem. Segue nos trilhos da fé. Lá, do, tri, yo. O trem é assim, e assim, yeah. Lá, do, tri, yo. É o rap com a força de um trem. Segue nos trilhos da fé. Lá, do, tri, yo. Com a força de um trem, segue firmão ao destino. Sem vacilar na missão, explosivo como um míssil. Sem dar ouvido àquele que quer ver nossa derrota. Que desejam pra nós, desejam em dobro de volta. Objetivo e proposta, sem panela ou arrogância. Vida mesmo dá o troco, não é preciso vingança. Trem que forma aliança, vem com apetite e vontade. É o poder da maloca em alta velocidade. Na selva dessa cidade, sem maquiagem nem farsa. Barreira se ultrapassa, independente na raça. Pros verdadeiros é de graça, embarca que é da guerrilha. Preparado, blindado, com os vagão lotado de rima. Dos trilhos de Curitiba, separando o que não presta. Levando a luz pros irmãos que tão perdido pelas trevas. Sem saber o tempo que resta, sempre focado no trampo. Hip hop é cultura, nossa luta, nosso manto. Lá, do, tri, yo. É o rap com a força de um trem. Segue nos trilhos da fé. Lá, do, tri, yo. O trem é assim, e assim, yeah. Lá, do, tri, yo. É o rap com a força de um trem. Segue nos trilhos da fé. Lá, do, tri, yo. Mano, afine, skatista, ladrão, união.